Boa noite, no 7, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 1, 00 graus, com meia dúzia de nós. Decola da pista 1, 0, 1. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 271, passando 80 para 1-0, informação de alta. Vou no 271, nascendo indicação, chegada mar, desce para 2.000 pés, ajuste altímetro 10, 13. 2.713, vou no 271. Salvador, bom dia, tá 326, informação Delta 15.6, solicito autorização de tráfego Galeão. 3265, aguarde Copa Galeão 340. Para Copa Galeão 340, tá 3265. No 7, decolou os 4-5, chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. Tráfego 8, obrigado amigo, bom dia, bom serviço. Bom serviço. 3265, informação em curso ECO, eu tenho aprovado 340, o senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, até 3265. 3265, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após voo direto, posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle 119.8, transponder 5413, TAN 3265. Exato, Galeão 340, decola da 10, curva direita, seda da El, posição Leda, B10, VP Novembro 857, posto seguro, OP Zulu 16, segue plano apresentado. Senhora 5413, controle 198, TAN 3265. Protegimento correto, TAN 3265, portão 62, chame pronto para o posicionamento, senhor. Agora pronto para o posicionamento, TAN 3265. 18 no certo, AB restrito nível 340. Restrito 340, voo 18 no 7. Rio Bravo 095, condições visuais, ajuste altímetro 10013, informe no portal de descida. Ativo, o senhor tem ciência da informação ATIS? Tem ciência da informação ATIS? Informação Delta. Uno 8, na 7, chamamos 7 de cifra, frequência 251, alterna 3325. Na 7, chama a recifra no 251, 3325, alterna. Uno 271, informe o final do procedimento LS X-Ray. Está estabilizado no X-Ray, Uno 271. Salvador, está 3265, ponte meia, solicita pushback para mim. Autorizado, portão 62, até 3265, chame táxi. Autorizado, pushback, estacionamento 62, até 3265. Gente, desça para 1.500 pés, condições de zoagem, ajuste 613. Para o Salvador, aqui é o Gol Golfo Tango. Paulo Salvador, aqui é o Golf Tango Yankee. Golf Tango Yankee, prossiga. Muito bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque da rebota de número 12 para o pátio 1 no gate número 6. Tango Yankee, muito bem. Você está remoto do pátio principal para ir para qual portão? Número 6, meia dúzia. Gente, o portão 612 está sendo liberado por agora, aguarde para o Mr. Block, ok? Aguardo. Retran 3265, 170 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando cabinas. Minas alternado, 170, 345 copiado. O TAN 3265 tem táxi aprovado via pátio, Juliette Alfa, teu ponto espera passando 0, ajuste padrão. Chame pronto para o decolagem de ponto espera do 10, TAN 3265. Autorizado, Juliette Alfa para a carteira 1-0, chamará pronto para decolar, chamará pronto, 1013 TAM 3265. Autorizado o início do reboque, mantendo escuta constante até o portão 612, reporte ao término em aqui. Centro, completo final, chame 218 decimal 95. 1895, 1271. Pode ir, Salvador. Bom dia, Gono 271, 2 milhas para a Índia Serra. Bom dia, Gono 271, tráfego avistado, ajuste padrão, check train, senhor. Pode travado. Gono 271, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 10 graus com meia, 12 de nós. Livre, pouso, Gono 271. Tantris 265 ali mantém, pista no zero. E mantém no zero, Tantris 265. Gono 271 no solo 02, livre a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Índia, portão 03, nesta frequência, Gol 1271. Alfa Índia para 03, Gol 1271. Tantris 265 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Daniel de Colômbia, 0732. Cinco, decolou 05, chame agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 198, boa, até 3265. Controle Salvador, um bom dia, até 3265, 1700 pés, saída da El Leda. Autorizado 3265, poderia voar para o de Leda? Autorizado. Leda 3265. Lima, Kilo Bravo, controle. Chame Torre Salvador na frequência 118.95. Muito obrigado, bom dia. Torre, bom dia, o Lima, Kilo Bravo. Bom dia, Lima, Kilo Bravo, tráfego ainda novo estado, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão, continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, pista no 7, tem baixo travado, Lima, Kilo Bravo. Bravo. Salvador, aqui é o Golf Tang Yankee, formando terra do Airbox. Obrigado, Yankee. Obrigado, bom dia. Bom dia. Lima, Kilo Bravo, cheque 3. Tráfego travado, canal 2 milhas a mim. Copa Tango Lima, Kilo Bravo, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento 1, 0, 0 graus, meio 12 de nós. Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, no solo Zuno 1, confirme qual parte se destina. Alô, Eta SCH, Libre Táxi, à direita, parte 5, ao estacionar frequência livre, Lima, Kilo Bravo.